YJ330, 580 kHz. Rádio Grande Lago, Santa Helena, Paraná. Campanha da CIMI, Natal dos Sonhos 2021. Compre nas empresas identificadas com cartazes da promoção e concorra. Primeiro, um vale compras de R$3.000. Segundo, uma poupança Sicredi de R$1.000. Terceiro, uma poupança Sicoob de R$1.000. Quarto, uma poupança Cressol de R$500. Quinto, uma poupança Cressol de R$500. 37 anos da CIMI e 37 vales compras de R$300 cada. Sorteio dia 13 de janeiro, às 14 horas na CIMI, com transmissão via Facebook. Compre no comércio de Missal e faça seu Natal mais feliz. Realização CIMI, apoio Sicredi, Sicoob, Cressol, RVA e Riagro, WIT Idiomas e Tecnologia, Cetramac e Cetramac Agro SL. Rádio Grande Lago, a rádio do Natal. Vem aí a nossa próxima atração. 9 horas mais 38 minutos, 9 horas 38 minutos, Brasil. Estamos chegando no seu gaitaço campeiro. Domingão, super especial aqui com a Grande Lago, começando o nosso programa, o seu programa de todo final de semana, todo domingo, tradicionalíssimo, o gaitaço neste domingo, quente, 30 graus, está aí a temperatura nos estúdios aqui da Rádio Grande Lago, 30 graus, hein? Vamos ter um domingo quente de novo. Mas buenas, sim. Gaúchos e gaúchas e os amantes da cultura das marcas do sul. A todos vocês, de todas as querências, Santa Helena, região oeste, a todos os municípios da região oeste. Também a todos vocês que se ligam através da internet, no aplicativo, na programação Grande Lago, tchê! São 9 horas mais 39 minutos, 9h39. A apresentação é minha, Clênio Santos. A direção geral é de Daniel Feliciano da Silva Jacaré. E todos nós aqui da Grande Lago mandando aquele chasque especial e tomando mate aqui nos estúdios da Grande Lago, ó. Enquanto você já está aí nos preparativos daquela carne do domingo especial da maionese, nós estamos aí fazendo um costado, como você diz, juntos com o nosso programa, com o oferecimento da Casa das Plantas. Alô, alô, alô, Aleio, Xilai, ali em frente ao Super Dalá. Casa das Plantas, gente, para você deixar um ambiente bonito, com plantas, folhagens, flores, orquídeas, rosas do deserto, tem tudo e mais um pouco aí para vocês ali na Casa das Plantas. Adubos, vasos, pedras decorativas, na Rua Argentina 1251, aqui no centro, Santa Helena. Tchê! E o telefone e o WhatsApp... O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus onipotente e misericordioso vos ilumine com o advento do seu Filho, em cuja vinda credes e cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Que durante esta vida ele vos torne firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém. Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito homem, sejais recompensados com a vida eterna quando vier de novo em sua glória. Amém. E por intercessão de Santo Antônio e Santa Helena, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossas vidas, um bom domingo, uma boa semana. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Maria do sonho de Deus, do o sonho mais lindo que é seu, o sonho do povo em clamor, que venha Jesus Salvador. Sonho lindo e encantador, esperança, amor e fé. Sonha Deus libertador, com Jesus de Nazaré. Gente.